Boa tarde a todos. Neste dia festivo, permito-me que comece por cumprimentar o povo do município de Alegria, em particular a população da freguesia de São João de Louro e Froços e todas as coletividades do concelho. Cumprimento a sua diretora-geral de Cultura, docente doutora Celeste Amado, cumprimento a representante da CCR Centro, doutora Isabel Machado, cumprimento a Câmara Municipal da pessoa do seu presidente António Loureiro, cumprimento os seus membros municipais aqui presentes, cumprimento a junta de freguesia de São João de Froços na pessoa do seu presidente, engenheiro Alberto Povo. Cumprimento os presidentes da Junta aqui presentes e cumprimento as demais entidades civis, militares e religiosas aqui presentes. Pediram-me, enquanto presidente da Assembleia Municipal de Alegria Velha, para dizer algumas palavras na cerimónia de inauguração do Centro Cultural de São João de Louro. Obviamente que a inauguração de uma qualquer mais-valia para um concelho é um momento de grande regozijo. Neste caso, e porque se trata de um centro cultural, para além do momento de regozijo, é um momento altamente estimulante e responsabilizante. Estimulante por motivos óbvios. Responsabilizante, passo a explicar. O retorno desta inauguração não será um retorno mensurável em valores correntes de economia. Será um retorno de algo imaterial e intemporal que se chama cultura. A cultura, nas suas várias vertentes, é sinónimo de conhecimento e leva a população que a possui a um estadio de desenvolvimento superior. Com desenvolvimento superior, estou a referir uma sociedade com conceitos superiores, como tolerância, solidariedade, urbanidade, respeito pela tradição e pelo ambiente. Em suma, uma sociedade melhor. Este centro, enquanto edifício, apenas proporciona a matriz onde se pode semear e colher cultura. A tarefa de planear e dinamizar a cultura não será, com certeza, uma responsabilidade sua. Será, sim, uma responsabilidade, em parte, da autarquia, mas será, acima de tudo, uma responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade, quer de forma individual, quer de forma organizada, em instituições que intentem uma qualquer forma de cultura. Se esta responsabilidade partilhada não for assumida, ou assumida parcial, de forma parcial, esta inauguração não será o pronúncio de uma sociedade melhor, mas o pronúncio de uma oportunidade desperdiçada com a criação de um infante branco, que não terá o perdão das gerações vindouras a quem temos a obrigação de educar. Para já temos a obra, uma obra de que todos nos orgulhamos. Por ela, parabenizo o anterior e o atual Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia. Estou convicto que, enquanto sociedade, saberemos assumir as nossas responsabilidades e a cultura será uma realidade. Muito obrigado.